quatro, ponto número 4. Completa final de LS do Lu, torre no 86. 86, boa noite, está 3560. Copiado, autorizado, subida ao 370. Como é posto para a aproximação do ILS, é um Boeing 737, cruzando 80 em descida. Seguirá algo como número 4 na aproximação. Descente 337. Gol 1273. Desça e mantenha 3.000 pés. 1.013 é o ajuste do altímetro. Reporte final do ILS Zulu. Afirmativo, para 3.000 pés, quando a 0 no 3, acusará já na final do Zulu. Gol 1273. Bravo 77 Mística, mantendo nível 310. Tudo 28? Afirmo, ILS Zulu, pista 28. Ok. Southwest bound, Bravo 73, set para level 270, climb para level 300. Dois chame Recife, frequência no 288, alterne 1-3325. 1-9-3-5. Primeira direita, porta 1, no ano 602. Pouso pista 28, vento 21, 0 grau, 07, nós. Autorizado pouso, pista 28, baixado e checado, tá 3560. Tá 3560, informa os últimos 90 metros fechados. Bravo, tá 3560. Sub e mantenha 360 vigilância, Lima Juliette Romeu. Subindo para 360, vigilância Lima Juliette Romeu. 2002, afirmativo, na altura de grátis. Ok, após o tráfego, na final Lima mantém 281764. Gol 1273, desça e mantenha 2.000 pés. 1013 é o ajuste do altímetro em Salvador, reporte estabilizado final do ILS Zulu, pista 28. Tráfego, 3 horas, meia dúzia de milhas, 2.000 pés, é um caravan da Força Aérea para sequenciamento final 28. Relativo, ciente do tráfego, descendo agora para 2.000 pés para o Zulu, pista 28. Pista 28. Autorizado, nível 2973, direita pro 220. Direita 220. O 273 está interceptando o localizador e a vista também. Confirme. 2, 2, avistando a pista. Completa final do ILS Zulu com a torre, agora em 1186, 1273. Obrigado, 273. Força aérea 2733, direita para o A240, estabiliza na final do ILS Zulu, reporte estabilizado. Segue Boeing 737 da Gol, 7 milhas à frente. Direita 240, com o número 2, estabilizado para o tráfego da frente. Lima Juliette Romeu, restrito nível 340. Restrito 340, Lima Juliette Romeu. Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3550. Quanto está na 228? Mandela. Escuta, prossiga. Bom, 273, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 08 mais. Obrigado, Gondo, 273. Brasília, 12653. O pouso é pouso final ou novo procedimento, confirma? O pessoal vê a redução na final, depois ele dá um tráfego visual para pouso final. Ok, gente. Chame torre com pouso. Grato. Pessoal 2, Fortuna 2733. Fortuna 2733, continue a aproximação, aguardando pista livre. E para coordenação, vê a redução na BA. É, solicita pelo tráfego visual, SA sem pouso final. Ok, Fortaleza 2733, reporte na ADA. Tá na ADA. Volo 273, solo 219 para 1219, para o táxi. 273, obrigado. Lua 6708? 6708, possível. 350 para Recife, senhor. Sim, 6350, mais de cópia, ajuste no 0, no 3. Eu ativei o 903, a pouca chama seria a saída, né? Nada 28 é Aron Melim. Aron Melim, ok. 280. Qual foi o limite da prova? Seu limite é cruzar o nível 200 após voo a Ofito. Ok, prova 280. Ah, o limite da raio cruzar nível 200, aprova Ofito, gol 1764. Positivo, a vetoração é em virtude de tráfego 11 horas, 12 milhas, cruzando 160 em ascensão. É um Charlie 525. Positivo, tráfego igual com tráfego, gol 764. Restrito nível 340. 340 é a restrição para o voo 764. Positivo, dá presente, reassuma navegação, proa de Ofito e chame Recife em 1288 ao TERN 13325. Ok, a nossa atual proa de Ofito novamente, chama o Recife em 1288 ao 13325, voo 764. 35, obrigado, 0301. Ligou no 601? No 601, ascensão 360 vigilante. 360 vigilante, ligou no 601. Área 2733, o vento 200 grau 099, reporte iniciando a arremetida. O 703 está iniciando a repetir a arremetida no momento. Controle Salvador, entidade Zulu, gol 1776, cruzando 250, boa noite. Boa noite, desse mantém nível de voo 050, acione identificação, chegada CARI, em Salvador, no 0 no 3. Vou no 0 no 3, 050, CARI, voo 1776. Nova Salvador, gol 1940, boa tarde. 55. Guarulhos, nível 360, aguarde cópia, ajuste no 0 no 3. Se for coordenar ainda o nível, pode coordenar o 400, por favor? Tem 400 aqui. Obrigado. o tráfego já mantendo 360 sem separação sobre a posição livre. Lima Juliette 1000, subou 340, devido ao tráfego já mantendo 360 sem separação sobre a posição livre. Para o 3, que vai para o final da 28. Confirmando com 884. Metida pista 28, vento 210 graus, 109. É, será pouso final para o 3. Ah, ciente. Autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 109. 3, e o pouso. Tráfego 11 horas 2, 1 milha com o Nordeste, bravo 738, livrando 390 em descida. Gol 1755, chamou Brasília, 1273, alternam 230. Rosário 2733, salas 29, está livre até o pátio militar, boa noite. O 2733 solicita livrar o pátio de autoridades, deve usar a posição da aeronave lá hoje. Ah, sim, a gente está livre também por pátio de autoridades, Rosário 2733. Grato, boa noite. Chama o Bush. É o TAN 3897202. Eu estou autorizado, chama para o TAN. Chamará para o TAN, 3897. O Gol 940, pronta a cópia? Pronto, consiga mesmo. Autorizado Guarulhos, nível 400, na Pelisque 50, na cola da pista 28, com curva esquerda na saída Gola e transição Gonza. Aciona 5065 e o controle 19, decimal 35. Autorizado Guarulhos, Upper Whisky 50, decola 28, Gole Gonza, saída. É, 5065 transponder, 1935, controle, gol 1 na nossa terra. Que chame para o táxi e puxa sonal. Nossa terra. É, corrigir, chame para o puxa sonal, hein? Puxa sonal, ok. 9-6-7-0-8, pronto, copa. Siga na escuta. Autorizado Recife, nível 350, na Perusque 58, na cola da pista 28, com a curva à direita, na saída Arão, transição Melim. Aciona 5070 e controle 19-35. Sim, ótimo, autorizou Recife, 350, nível 58, decola 28, com curva à direita, na Arão, Melim, 5070, transporte, 19-35. Está no... 3 para pushback acionado em alguns instantes, no 4, desculpa. E no 4 aguarde para push acionado. Mandando. 3603, desse mantém nível de voo 050, chegada CARI 1013, eu ajuste a sua identificação. Conforme o nível? 050. CNX050, TAM 3603. Relação aí para evitar os tráfegos chegando e o controle coordena depois pelo ouvir, né? Ah, tá bom, obrigado. Informação, TAM 3897, sai do pátio via Índio Juliette, senhor. Eu entendi, confirmo. O TAM 3897 para coordenar com a manutenção, se Índia ou Juliette? É via Índia mesmo. Positivo. Desse mantém 2000 pés, 1013 ajuste, reporte final do ILS Zulu, pista 28, 1776. 2013, reportará no ILS, voo 1776. Boa noite, gol no 884, informação Zulu. Com a espera da 28, chama a torre 18, em cima meia dúzia, 38 a 18. Direita, Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 2886. Puxa, só acha metade. Tem um probleminha aqui no passageiro de última hora, já achar um pushback aqui. Então chame pronto para o push. Chamará. pessoal no Salvador, gol 940, posição 1, puxa para estacionamento. 940 na 1, tá livre, puxa estacionar, chama o táxi. Livre, puxa estacionar, 940. Sandra, 516, tráfego 12 horas 30 milhas, rumo sudoeste, para 738, subindo para 360. Gol, 1601, tráfego 2 horas, 20 milhas, rumo nordeste, Alfa 320, mantendo 370. E completamente visual no 776 da Gol. Completa sinal de ILS Zulu, torre 1186, no 776. 118-6, boa. 13603, reautorizado 2000, livre ILS, reporte final estabilizado. Paciente 2000, livre ILS, informar estabilizado, TAM 3603. 28, informa os últimos 90 metros fechados, o vento 200 graus, 08 nós. Confirmando os últimos 90 metros, fechado. Afirmativo. Grato. Papá, não faz uma Juliette no meu centro. Uma Juliette no meu, direita 260. Aposta para pushback é no 4, web mercente 08. Ok, agora aguarde, que já autorizei o aeronave do Uno, aguarde um escuto. É, guardando. Vigilância. Avete Brasil 6310, vigilância, mantenha 350.